dia, bem viajado pelo mundo, tipo invenção todo dia. Fabricaram até nave que pro espaço for voar, através de um tal foguete vão a lua passear. Agora preste atenção, escute o que eu vou falar, coisas que estão na Bíblia, homem não pode explicar. Nem mesmo os homens mais sábios com todos feitos seus, não sabem o que é sabedoria de Deus. Não sabem o que é sabedoria de Deus. Nem mesmo os homens mais sábios com todos feitos seus. Não sabem o que é sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus não se pode explicar. Foi dado a Salomão mais que a areia do mar. O temor do Senhor é a base da sabedoria, resumindo as palavras sagradas da Bíblia. Outro dia em Israel, dessa vez profeta Elias ao profeta de Baal. O nome de Deus desafia, disse: chegou o momento, nós vai esclarecer o que for Deus verdadeiro. Faz fogo do céu descer. Eles clamaram ao meio-dia, mas Baal não apareceu. Elias mandou fazer uma cova para seus amigos, até quando mandou jogar a água, o povo disse: enlouqueceu. Logo a cova pegou fogo através dos peitos seus. Também em Israel, veja a grandeza de Deus ao atravessar o mar vermelho com todos os filhos seus. O povo costuma dizer: tal pai também um filho é. Veja o que aconteceu na arca de Noé. Jesus disse a Noé que fizesse uma construção pra reunir toda animal de espécie e criação, que colocasse no dilúvio que mais tarde ia chover, e com seus grandes poder fez chuva do céu descer. 40 dias, 40 noites lá dentro daquela arca, eles nem acreditavam, surpreso muito estava. Depois de tanto tempo aquela chuva tinha parado, mas como choveu demais as águas não tinham minguado. No ano 600 aconteceu uma surpresa, depois de tanta chuva começa de novo a seca. Entre si nós se pergunta: o que foi que aconteceu? Responda agora cantando, é sabedoria de Deus. Nem mesmo os homens mais sábios com todos feitos seus sabem o que é sabedoria de Deus. Nem mesmo os homens mais sábios com todos feitos seus não sabem o que é sabedoria de Deus. Erga minha mão pro céu por ter um Deus comigo e por ser protegido por Jesus Cristo, o Filho. Eu te agradeço, ó Pai, pela minha alegria, e admiro o Senhor por tanta sabedoria. Criou os céus e a terra, nos deu a paz e o amor. Hoje muitos vivem em guerra e não lembram mais do Senhor. Se esqueceram de Deus, só querem as coisas do mundo. Só lembro que tem Jesus quando estão em apuros. Mas voltando em ação, falando da sabedoria, não se compara o homem com sua tecnologia. Hoje o homem depende de um tal computador, agora já seu servo depende mais do Senhor. Veja só lá no Egito, na Torre de Babel, construíram aquilo só para chegar no céu. Muitos anos se passou e nada adiantou, só no piscar de olhos o povo desmoronou. Ficaram sem noção, não sabiam o que fazer. Não se compara Jesus com eu e nem com você. Ele é o rei do mundo com todos feitos seus. O que seria de nós se não tivesse esse Deus? Não sabem o que é sabedoria de Deus. Nem mesmo os homens mais sábios com todos feitos seus. Não sabem o que é sabedoria de Deus. Sabedoria.